andrecidismoral.com.br. Atenção, agente 007, por favor, compareça ao Brasil, que vai começar mais uma missão especial do Gasparzinho, bebê. Não tem dólar nem euro, só Gasparzinho real, filha. André Cedinhas, o moral de Ibi Coara. Só na maldade. Missão impossível, tipo 007. Pegada James Bond, copiando as piriguetes. Já vi que ela sobe, já vi que ela desce. E gatilha o bumbum paredão. Só podia mexe, ela vai dar. Já vi que ela sobe, já vi que ela desce. E gatilha o bumbum paredão. Só um dia mexe, ela vai dar. De novo. Alô, demolidor! Pode procurar em todas as plataformas, bê! Ela vai dar! Que delícia, mamãe!